Causos do América. Mano, aquele time nosso só tinha maluco, só nego doido. E por isso que foi bom demais, né? Acho que foi a melhor fase aí da minha vida. Dinheiro nós não ganhamos, não. Mas ficou aí as lembranças, né? As recordações aí que a gente vai levar aí pro resto da vida. Olha, esse time nosso aí de 83, velho. Esse juvenil nosso aí. Eu acho que eu era o único certo que tinha aí. Só tinha nego louco, ó. Você era louco, Jacques era louco, Geraldão era louco, Beto Torim, maluco, entendeu? Cheiroso. Claudião, velho, Claudião, Claudião com 14 anos, já namorava na zona, tinha uma namorada na zona. Você lembra disso? Pelo amor de Deus, 14 anos aquele negrão. Vai, João, o João dava porrada do treino sem bola, só viu o cara falar assim, ai! E o cara caído, mais nada. Só via assim, ai, ele dava no rim do cara. O cara nunca vai voltar. Mira, corria mais que a bola. Pode lançar, vira gente chegado. Só louco, né, Liso? Mas o pessoal era doido, mas bom de bola, né? Você lembra o treino que nós fizemos lá com o profissional, lá que nós metemos 6-1 nos caras? Depois falaram, ah, não, a gente não divide pra não machucar o Cis, mas na verdade eles não aguentavam nós na bola, não. Oi, gente, era muito nego doido. Olha os goleiros, Roberto Geleia. Se você ficasse na frente, ele dava soco na bola da sua cabeça. Geni, precisa nem falar, né? Pelo amor de Deus, é muito doido, doido, doido, doido. Como é que eu vou esquecer, né, Liso? Agora, o pessoal tá falando de história aí. Uma história bonita. Do tempo que eu joguei aí, nós fizemos duas final aí com o Galo, né? Uma, nós fomos roubados lá na Vila Olímpica e a outra final foi lá na Frimisa. Então, o empate, o Atlético era campeão. Acho que tinha feito uma campanha melhor em saldo de gols que a gente, né? Mas aí no finalzinho do primeiro tempo, eles deram uma entrada violenta no Délio lá, o Délio saiu com o braço machucado, quebrou o braço. Aí chegou no vestiário lá, queria levar o Délio para o hospital, ele pegou o doutor Tibol pro pescoço e falou, eu vou voltar. Passa uma faixa aí. Aí o pessoal falou, não, você tem que ir para o hospital. Ele falou, eu vou voltar com o braço quebrado. Ele voltou com o braço quebrado, no final nós ganhamos de 1 a 0. Gol do Délio, você lembra disso aí? Isso aí foi uma história bacana e bonita. Hoje você não vê isso mais, né? O cara tá com uma unha encravada, já fica aí 15 dias, não joga. Este e outros causos do América estão em www.decadentes.com.br. Acesse e confira também colunas, análises estatísticas e o melhor podcast sobre o América. www.decadentes.com.br.